É o seguinte, entra em cima do beat. É só os loucos que insistem naquela ideia mil grau. O alemão bem largado, com pensamento focado, chamado de cardenal. Ouviu e acha legal, que tal? Fazer um jean até não caber mais no bolso. Chegar no baile, apontar e aquele mano é famosa. Com o carro do Hamper, soprando farinha. Todo parrodeado de menininha. Segura um pouco, ideia outra, vem com calma. Eu vendo a roupa do corpo, mas não vendo minha alma. Só batam palmas pro cara que desceu do céu, rasgou o véu e mais. Me cela do lado, do outro, na frente e atrás. Me enche de paz, me enche de orgulho de ter parceiros verdadeiros, mais que uma família. Brisa da noite, do dia a dia que segue. O roteiro é improvisado e a trilha sonora é o rap. Eu vou cena por cena, se não enverga. Coitadoso pra não dar o passo maior que a perna. Sem maquiagem, a imagem é bruta no semblante. Nem notaram a minha presença. Adjuvante, a parte mais fraca do elo. O meu figurino é bermuda e chinelo. Sim, sou brasileiro, amante do pagode, da batucada, da pelada, da gelada. Não, não vem o bem de terno e gravata. Mas se é pra casar com a minha nega, então não pega nada. Já vi manos que deram a volta por cima. Eu mando um salve pros manos que curte a nossa rima. Já vi manos que largaram tudo e foram pro buraco. Manos que chumam seus outros manos pela cor. Manos que são outros em cima do palco. Só esse mano que vergonha. Eu já vi manos que deram a volta por cima. Manda um salve pros manos que curte a nossa rima. Já vi manos que largaram tudo e foram pro buraco. Manos que chumam seus outros manos pela cor. Manos que são outros em cima do palco. Porque sei que o hip hop, como me ensinou Gog, é mais que treta. Lupa preta, barreta na bombeta, larga a camiseta. E o MC não é apenas o que se apresenta, mas se lamenta também a situação dos seus irmãos. Nos morros, nas quebradas, nos barracos, nas estradas, na Febem e na mansão também. Pois felizmente tem, é. Felizmente tem rico que tem tudo e não tem nada. Em vão a correria, os meios justificam os fins. E o fim é só o começo de mais uma crise. Final feliz não existe, ao menos que alguém te avise. Pise, pule a cerca, mas seja veloz. A quem ataque tá na placa, cuidado com o cão feroz. Eu sou a voz de quem você quiser que seja. Do excluído, da elite, da macumba ou da igreja. Veja, por outro lado, mano, entendo meu legado. Hip hop é o sorriso na cara do moleque abandonado. Ousado é aquele que não quer ser respeitado pelos homens. Sim, respeito é consequência. Che Guevara, só na camiseta, porque Cristo que é minha essência. Já vi manos que deram a volta por cima. Salve pros manos que curte a nossa rima. Já vi manos que largaram tudo e foram pro buraco. Manos que julgam seus outros manos pela cor. Manos que são outros em cima do palco. Eu já vi manos que deram a volta por cima. Eu mando um salve pros manos que curte a nossa rima. Já vi manos que largaram tudo e foram pro buraco. Manos que julgam seus outros manos pela cor. Manos que são outros em cima do palco. Tá tudo errado, o capeta tá cheio de sócio. Da pele aos ossos, eu grito quando oro o Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. Que de uma vez por todas eu entenda. Sem ti não sou nada, minha vida é amarga. A porta era larga, eu entrei. Na minha frente tem uma cachoeira, mas eu insisto em beber da goteira. Desisto, não tava previsto, mas a régua. A resposta foi pendurada no madeiro com um prego em cada mão, suando sangue. E aos homens que cuspirem sua cara, eles dão perdão. Esse é meu rei, sem beleza, só talento. O único deus que se arrastava no jumento. Andava com as putas, com os leprosos e com os detentos. Nasceu do lado do porco e da vaca, num berço de palha sem magia. Seu pai era um José e sua mãe uma Maria, quem diria? A um aprendiz de marceneiro eu entreguei minha vida. É o Cristo, por ele que eu existo. Me deixa sem palavras, mesmo assim eu não resisto. Ele declara o meu amor no verso, palavras rimadas. Quem diz que Deus não curte rap, ainda não entendeu nada. Ainda não entendeu nada. Já vi manos que deram a mão lá por cima. Eu salve pros manos que curte a nossa rima. Já vi manos que largaram tudo e foram pro buraco. Manos que julgam seus outros manos pela cor. Manos que são outros em cima do palco. Sou esse mano que vem fazer. Eu já vi manos que deram a volta por cima. Manda um salve pros manos que curte a nossa rima. Já vi manos que largaram tudo e foram pro buraco. chupam seus altos manos pela droga. Manos que são loucos em cima do palco. Só esses maromas vem pra eu empenar. Velho jeito, falou.